Meus amigos e meus irmãos, não há um ato sequer na nossa vida que não tenha consequências. É aquela história do karma. Como nós estamos num mundo de expiação, aqui habitam as almas que têm mais que pagar do que receber. Só vão receber na medida que vão pagando as suas dívidas. Criou-se uma imagem a respeito do karma como se fosse tragédia. Não. Karma quer dizer causa e efeito. Se a causa for boa, o efeito kármico será bom. Se a causa que dispararmos for má, o efeito kármico será mau. É apenas isso, causa e efeito. Nós vamos estudar, apresentar aqui a vocês um livro que eu reputo dos mais importantes da literatura espiritual. Ação e Reação. Do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Onde estiver a verdade, a LBV estará divulgando-a. Diz a Escritura Sagrada, que no fim dos tempos, os mortos se levantariam dos túmulos. Muita gente fica esperando a ressurreição da matéria, da carne, quando Jesus diz que a carne para nada serve. A ressurreição está aí, iniciando. Realmente os mortos estão saindo dos túmulos, não como nos filmes aterrorizantes. Eles vêm trazer uma mensagem, conforme a sua categoria, boa ou má. Alguém diz, mas Moisés proibiu o contato com os mortos, aquela coisa toda. Eu não sei se eu tenho tempo de falar com vocês sobre isso agora, mas num dos próximos programas eu falarei, vou procurar o JZKR, Jesus Aru Kardec Rustan, na quarta revelação, e vocês vão ver a explicação lapidar a respeito disso. O que Moisés proibiu foi a exploração que sempre houve nesse intercâmbio entre os dois mundos. Porque quando Deus quer permitir esse intercâmbio, ele permite. Qual a religião que não surgiu na Terra a não ser através de uma revelação espiritual? Qual a religião que não tem milhões de exemplos de contato entre o mundo visível e o mundo invisível? Ainda invisível aos nossos olhos. Não há nenhuma, nenhuma sequer, nenhuma. Muita gente é preconceituosa. Isso é espiritismo. Quando isso é ciência pura. Kardec deu esse nome. E precisava dar porque foi um contato com os nossos amigos espirituais. E ele não tinha medo. Nenhum medo. Da opinião ignorante de uma civilização que se considera muito adiantada, mas é retrogradíssima no campo do espírito. E nós ainda falaremos muito sobre isso, e só nos escutarão aqueles que são almas libertas, que não têm medo de conhecer coisas novas. Ah! A humanidade começa a jogar fora todas as algemas e vai se libertar. Mas como? Falta tão pouco tempo para tanta coisa acontecer. Aí eu recordo aquela passagem do Evangelho, quando os apóstolos e discípulos perguntaram a Jesus, diante da dificuldade em se alcançar a salvação, e perguntaram a Jesus, quem se salvará então diante de tudo isso? Ele disse a eles, o que não é possível ao homem, para Deus, é sempre possível. Bem, antes de entrar no ação e reação, vocês vão ver cada caso que vão entender a matemática da justiça de Deus funcionando, que é hora de revelar. Ninguém vai dizer amanhã que nós nos calamos, que a legião da boa vontade se calou. Não. A LBV enfrenta tudo para dizer a verdade. A verdade de Deus. E as almas libertas, as almas que querem evoluir, os homens e as mulheres, os jovens e as crianças, cansados de canga, esses abrirão seus olhos para a realidade que terão que enfrentar um dia. Eu abro aqui a página 195, com esse fundo musical maravilhoso que está aí, prendendo a atenção de todos, né? Do primeiro volume das diretrizes espiritualistas da LBV Mundial. Página 195. O grande equívoco da humanidade. Nós vamos ajudar a humanidade, né? A fugir desse equívoco. Oh, como é que o pai vai pretensioso? Não, está escrito aqui, está no livro que nós aprendemos com Jesus, com os nossos maiores espirituais, com grandes pensadores que pela terra transitaram, estão no mundo espiritual, voltaram na reencarnação. Você já teve tempo de chegar lá? Está me ouvindo aí? Página 195. Se você não tem um livro, adquira. Adquira na LBV, que vai ajudar a LBV a manter suas obras de promoção humana e espirituais também. O grande equívoco da humanidade. 195. Chegaram lá? Vamos lá. Primeiro volume, Diretrizes Espiritualistas da LBV. O grande equívoco da humanidade é viver como se após a morte nada houvesse. Revelam os mentores espirituais que um dos maiores dramas na pátria da verdade é a chegada de multidões livres das algemas da carne, quer dizer, aqueles que passaram deste mundo para o outro, né? Mas completamente ignorantes do que seja o mundo invisível. Escreveu Laurinda de Melo que a morte do corpo, para quem não se preparou conscientemente, é sempre um golpe muito grande para o espírito. Eis que o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Por isso, com insistência, Zarur alertava que o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Não adianta suicidar-se, não adianta. Não vai atrás dessa conversa, desses bocumocos que existem por aí, diz assim, libertou-se do sofrimento. Não se libertou, não. Quem se suicida vai se descobrir no mundo espiritual mais vivo do que nunca, tendo que enfrentar problemas redobrados, que Deus não pode aprovar a covardia. Muita gente vai se arrepender, muita gente, muito amigo meu, muito colega meu, que nós estamos sempre alertando com fraternidade. Bem que energicamente, mas com fraternidade. Para chamar atenção tem que ser com energia, não é isso mesmo? Muitos colegas, muitos amigos que incitam os outros às drogas, ao suicídio, às separações, a destruição das famílias, a família já era, casamento já era, será? Isso é um período de passagem, o Apocalipse anunciou que tudo isso se daria. Mas ninguém pode cooperar para a tragédia de quem quer que seja. Porque aquilo que se fizer sofrer a outras pessoas, quem fez sofrer terá que passar. Então, se você está desesperado, quer acabar com a vida, não faça isso. Eu tenho um versinho, uns versinhos, né? Que há tanto tempo me acompanham e dizem assim. Felizes daqueles que não desanimam nunca e que nos invernos do coração esperam as andorinhas em sua volta. Registraram aí? Felizes daqueles que não desanimam nunca e que nos invernos do coração esperam as andorinhas em sua volta. Mas prosseguindo aqui na leitura da página 195 do primeiro volume das Diretrizes Espiritualistas da LBV, naquela parte, o grande equívoco da humanidade, eu prossegui escrevendo. Goethe costumava dizer que os que não acreditam em outra vida já estão mortos mesmo nesta. Grande Goethe, os que não acreditam em outra vida já estão mortos mesmo nesta. E não vai aqui nenhuma ofensa aos meus irmãos e amigos que ainda são ateus, mas é um alertamento. Se você não acredita na vida eterna, você está morto mesmo. Que tal viver, hein? Permita a si mesmo, meu irmão ateu, meu irmão materialista, meu irmão, porque os ateus também são filhos de Deus. É o pensamento antigo da LBV, que agora está sendo repetido por aí, mas só se copia aquilo que se ama, né? A vida é eterna, minha gente, ninguém morre. Que tal vocês se concederem o direito da dúvida, não é? Mas prosseguindo. Ninguém morre, torna-se apenas invisível aos nossos olhos materiais. Foi o que entendeu Fernando Pessoa ao escrever em Cancioneiro que a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. É, você perdeu o corpo material. Mas eu vou completar aqui rapidamente uma coisa muito importante, ainda na página 196. A Terra é curso primário. Porque muita gente não entende e pergunta: como Jesus redimiu os homens se tudo continua como dantes? É que ignoram a lei universal da reencarnação. Se não, saberiam que na medida em que vão evoluindo no aprendizado dos ensinamentos redentores do Cristo planetário, os espíritos geralmente não voltam mais à carne, permanecendo em atividade fraterna no céu da Terra ou passando a outros orbes, a outros planetas mais adiantados. Assim, dão oportunidade a novas levas de espíritos mais atrasados para que encarnem e espiritualmente progridam neste planeta. Planeta Terra. Meus amigos e meus irmãos, a Terra é curso primário.